Certo, serviço radar terminado. Já me controlei Aracaju em 120, decimal 3. Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, aguarde coordenação para Guarulhos, o altímetro é 1013. Ah, só escuta, a informação relativa à pista 10, teria o horário exato da abertura? Aos 0930. Ok, confirmado, obrigado. Dia da 3507, temos informação hotel, descendo por 100. Está em 3157, saindo da abertura do campo prevista para os 30. Está negativo, não foi informado. Existe um notão, a pista está impraticável, abertura prevista aos 30, devido a obras. Programar o pouso para o 30 ou realizará espera em pelo Outuna? 3597, Los Angeles. Saída da EL, transição de NER, frequência do controle 119.35, torre 118.6 e o código transponder 5550. Está autorizado Guarulhos 340, foi visto que 50, decola da 10, curva direita da EL de NER, 1935, controles 86, torre 5550 no transponder. Correto, chame para acionamento da 3171. 607, um bom dia, passa 146, receba 1190. O senhor 607, qual é a indicada? 315, 9. Reduza, número 2, previsão de abertura do campo aos 30, conforme no TAM, Bravo 0207, gol 1607. Reduzindo 1607, número 2. Teste mantém 050. 050, autorizado, 1607. Sessão 607, final R, nave da 190. Aparecente. Uma localização mais próxima, o Guano 607. American 980. American 980, Papa Dance, Bonfa Rabbit, QNH1013, cleared flight level 060. 060, sir, right upon arrival, and we have information in here. Autorizado Salvador, Campinas, nível de voo 320, pela rota Peruísque 58, decola da pista 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza, controle Salvador, 119.35, torre 1186, acione 10, corrigindo, acione 5552. Autorizado Campinas, nível 320. Saída Gole, transição Gonza, 358, 1935, controle 262, e acena 5542, 4. Correto, chame para acionamento 4069. Eu chamaria o senhor. O TAN 3597. Passo pelo 2000, pés 03, retorna confirma a pista livre, o 3597. Ok, 2013, TAN 3597. Duas minas de dono, TAN 3597. A pista já está livre, porém o pouso aos 3-0, sou previsto aos 3-1, né? Afirmativo. Autorizado localizador, 1-0 no 3, completando a aproximação para 3-5 no 7. E prossegue a aproximação vindo logo, está 3-5 no 7. Coro 607 após pelo servido 366. Pode ser autorizado servido 366 igual 607. American 980, recleared flight level 050. Thunder 050, American 980. Controle Salvador, bom dia, voo 1715, informação Índia. 1715 com a Índia, sendo identificação, chegada a Bonf, desça para o 040 no 303. Só o final da mensagem, desce para o 040, voo no 705. Para o 40, 040, 013, ajuste, voo no 705. Ah, 1-0-1-3, gente, a intenção vai ser o RNAV para 1-0. Se possível, não está, mas vamos ser autorizados. Ok, obrigado. Indicada? 220 reduzindo, igual 607. Cruza para 1-7-0 nós, desça para 2500 pés, o ajuste 1-0-1-3. Autorizado, procedimento ENA. 170, 2500 pés, 1003, igual 607. Voo número 42, aguarde qualificação para Recife, altímetro é 1-0 no 3. 1-3, quente da Índia, confirma, 1-0 está fechado. Até os 30, conforme o Natan. Beleza, esse já deu 30 na nave. Quente da Índia, como que tem órgãos a bordo para controle? Quente, aguarde a coordenação, voo número 42, chame para acionamento. Então 3517 na final, baixar de chegada. 3517, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, informo cabeceira deslocada a 90 metros, vento variável, intensidade de 3 nós. Ok, a cabeceira deslocada a 90 metros. Afirmo. Ok, livre pouso no zero, até 3517. Tem programado RNAV da 10. Está autorizado mais próximo o Gol 1890. Está me confirmando, está com o primeiro 90 testado. Firmo. Salvador, bom dia, bom 703, para informar a frequência do centro Recife, na área de Salvador. 7 frequência 1288-133-25. 1288-133-25, obrigado, bom dia. Aguarde a coordenação, Juliette e Tango Zulu. você é a V366 visual 607. 607, complete aproximação, chame torre. 118, decimal 6. 886, Gol 607, bom dia. Bom dia, American 980, descend 2000 feet. Good ILS approach, reporting the localizer, QNH1013, and glide low part of service. 2000 feet, clear the ILS, 10, the glide slope cover. Report on the localizer, American 980. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 390, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, acione 5557. 390 Recife, Peruísque 58, decola da 10 deslocada, Puca, Aracaju. 1935 Atores, 286, foi 5547, transporte Gol 1.42. Correto, chame para acionamento Gol 1.42. Solo, bom dia, 3504. 3504, aguarde coordenação para Aracaju, altímetro no 0 no 3. Escuta, Dado pouso, pista 1 no 0, vento variável.